Que Deus os abençoe. Como posso ser feliz se eu pobre meu irmão? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 8401 0909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Te agradecer. Queridos filhos e filhas, povo amado de Deus, da Hora da Misericórdia. Primeiro domingo da quaresma, uma caminhada que vai até a Páscoa da Ressurreição. Certamente você já viu nas lojas expostos os ovos de Páscoa, já viu, né? Impressionante. Então, nos apressemos também na caminhada da conversão, na caminhada quaresmal. Não deixemos para a última hora, mesmo porque, filho, filha, são 5 domingos de quaresma. 5, daqui 5 semanas já é domingo de Ramos, já é Páscoa. Não deixa para amanhã, comece hoje. Padre, mas é muito difícil, uma grande caminhada sempre tem o primeiro passo. Eu vou evangelizar. Sinais do Sagrado. Conhece essa música, né? Toca fundo a nossa vida. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Sou Eva Aparecida da Silva, Entre Rio, Santa Catarina. Eu tive fisema pulmonar. Estava na beira da morte. Pedi para Nossa Senhora Aparecida que me deixasse mais um pouco com meus filhos. Usaria oxigênio continuamente. E fazendo a novena de Nossa Senhora Aparecida, eu recebi essa graça. Hoje me libertei do oxigênio e posso já fazer todos os meus afazeres. Obrigado, Jesus. E eu escuto o Padre Reginaldo pela Coração FM. Obrigado, Jesus, por essa graça alcançada. Amém. Amém, amém, filha. Que vitória, hein? Que vitória. E você, recebeu uma graça de Deus? Ligue 0 operadora 41 8401 0909, dígito 2, e deixa seu testemunho. Bíblia aberta, cartilha de oração. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. E o texto deste primeiro domingo da quaresma, Mateus 4, de 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser posto à prova pelo diabo. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele respondeu: Está escrito, não se vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, Jerusalém, e colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda por uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza. Ele disse: Eu te darei tudo isso, se cairdes de joelhos para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Por fim, o diabo o deixou e os anjos se aproximaram para servi-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O primeiro domingo da quaresma tem como evangelho clássico, todos os anos o mesmo: Jesus tentado no deserto. Jesus que passa por uma grande provação, tentação. Vou repetir. Você acha que nós não merecemos tentações, provações? Jesus foi provado. Jesus, nosso Senhor, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, foi tentado. A cena da tentação que nós acabamos de ouvir está no início da vida pública de Jesus. Veja, fala de um valor simbólico, atinge o espírito, a alma e o corpo, a tríplice tentação. Enquanto ser humano, seria submetido a contínuas provações. O tentador, se você é de fato filho de Deus, existia sempre, passando a fazer-lhe propostas extravagantes. Com isso, que é que o diabo queria? Que Jesus exigisse do Pai uma ação desnecessária. E do outro lado, nas três tentações, você vê que começa: se és verdadeiramente o Filho de Deus, que Jesus oferecesse um espetáculo formidável, atraindo a admiração das multidões e, ao mesmo tempo, correndo o risco de ser vítima do orgulho e da vaidade. Essa tentação, como seres humanos, nós passamos. Mas Jesus escolhe outro caminho, outro jeito da redenção humana. Ele escolhe a obediência, o aniquilamento e, como consequência, a cruz. A cruz do Senhor. Filhos e filhas, acredite, o fato de Jesus vencer as tentações faz dele o que é. E eu e você somos chamados a também vencer. Vencer as tentações com o Senhor. Na quaresma somos chamados a enfrentar todos os males. Na quaresma nós somos chamados a um retiro espiritual. Um retiro onde enfrentamos todos aqueles demônios que temos dentro de nós. Como vencer, Padre? Nós o vencemos quando dizemos: eu obedeço, Senhor. Eu estou a seu serviço. Senhor, nesse primeiro domingo da quaresma, nós queremos reafirmar nossa obediência. Não aquilo que queremos, mas seja feita a tua vontade. E faz uma diferença tremenda, viu, gente? Seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. Sei também que tem chorado. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, vamos nesse domingo pedir, Senhor, tocai meu coração duro, insensível. A quaresma chegou, Senhor. Que eu consiga assimilar essa verdade, essa necessidade de transformação. Senhor, dai-me a graça de uma santa quaresma. Repita, Senhor, dai-me a graça de uma santa quaresma. Abençoe a água, os objetos, as roupas dos enfermos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, na Hora da Misericórdia. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.